A lenda nos diz que sempre que as forças do mal, conhecida como final de ano, quando membros do BFS estão em festas familiares e outras comemorações de fim de ano, os Cavaleiros da Esperança, conhecidos como Ouvintes da Justiça, se unirão para combater as forças do mal, com seu ataque em conjunto, o Podcast dos Ouvintes. E agora, é chegado mais uma vez esses jovens se unirem para combater as forças do mal. Aqui é o Dash, e essa semana eu sou aqui com o Sanches. Eu tô desenhando. De novo. Eu explodi, pô. Tá com lag? O JRC, também conhecido como Jean Renault Casual. Eu tô aqui, cara. E eu não tô desenhando. A Thaís. Nossa, tá muito baixo, gente. O que aconteceu? E o Coqueirão. E o podcast de hoje é sobre Cartoon Network, de agora é melhor que o dos anos 90. Ah, tudo que eu tô é horrível. Tudo. O passado é pior, o futuro é melhor. Sempre. E o Alex? Ah, não joguei quase nada esse ano, mas tô aqui. E essa semana nós nos unimos para eleger o troféu baixo, o Frente Foda-se 2016. Tem Ximenes dessa vez. E na primeira categoria, bora e foda-se, temos aquele jogo que todo pobre tem. Aquele cara que se finge de mendigo para arrumar dinheiro na Lan House e ama. Aquele jogo que não pode ter marketing, mas que muitas vezes surpreende por ser tão foda e criativo, e outras por ser tão merda. O troféu Léo Sanches, puto dos pixels. E os indicados dessa categoria são... É, Enter the Gungeon, Stardew Valley, Hyper Light, foda-se. The Witness, Ori, foda-se, versão definitiva, Onboy e Duelist. E a gente começa a votar. Não, a gente. Não, a gente só decide que o Ori ganhou. Não, como assim? O Duelist tá na lista. Não, você tá maluco? Eu não boto nem Hyperlight, foda-se, hein? Tipo, vamos seguir uma ordem e cada um dar uma opinião. É a melhor forma de manter uma organização. No final eu digo qual opinião tá certa. Ok, então Lucas, você. Eu vou seguir a ordem aqui. Eu vou seguir a ordem que vocês estão aparecendo no Skype, que é Lucas, Thaís, o Léo, o JRC e o Alec, então. Uhum. Mas só, se você tá pegando, você anota os votos aí, tá, Lucas? Tá bom. E eu tenho que dar meu voto agora, né? É isso, é. Eu vou de Hyper Light, foda-se, porque o jogo é lindo, eu quero fazer amor com ele. E essa é a única categoria onde eu joguei todos os jogos. Aí que a pessoa vai pesquisar na Steam. Hyper Light, foda-se. Não, é. O nome é Hyper Light Driver. Mas. O mais engraçado é que eu acabei de pesquisar no Google e sem querer eu digitei Hyper Light, foda-se. É Hyper Light Drifter, na verdade. Eu queria ver algumas imagens pra inspirar o meu argumento, mas. Eu queria dizer que você falou que essa é a única categoria que você jogou todos e essa é a única categoria que eu joguei um. Então, ela tá uma boa categoria. O único que tá aí é o que você escolhe, é a vida. É que a gente tá mais embasado, aparentemente. É. Quem é agora, gente? É, agora é a Thaís. Eu voto no Hyper Light, foda-se também. Cara, é muito bonito esse jogo, mesmo sendo só uns pixelzinhos. E é só isso, ó, só porque ele é bonito. Eu sou uma pessoa superficial. Eu ia dizer, a personalidade do jogo. E se ele for um jogo legal e te tratar bem? Não, eu sou só superficial. Quero só que ele seja bonito. Só. Pobre Gago, pobre Gago. Agora é o Léo. Cara, eu não joguei muitos jogos dessa lista, incrível que pareça. Eu joguei, tipo, alguns deles. Na verdade, essa é a lista que eu mais joguei jogos e mesmo assim eu não joguei quase nada. Mas eu joguei alguns superficialmente, pelo menos. Tipo, cara, eu sempre esqueço o nome desse jogo. É Hyper Light... O quê? Hyper Light Drifter. Cara, tipo, eu adorei esse jogo e eu acho a arte dele incrível. Mas, tipo, apesar disso, eu tenho que votar no Onboy porque, tipo, cara, mesmo motivo de porque Boyhood é o melhor filme, ele demorou 9 anos pra ser feito. Esse é o meu argumento, ele demorou 9 anos pra ser feito. Eu tava cantando essa piada, eu ia gritar 12 years to make. Então, Final Fantasy XV provavelmente é o melhor jogo das nossas vidas. Né? Duke Forever. Duke Forever. O Final Fantasy XV não teve coragem de se assumir com o próprio nome. Ele ficou mudando de identidade como um político corrupto fugindo. Um criminoso. Digno de família. Eu ia sugerir pra Nacional a gente botar o troféu dos jogos que pareciam uma mentira e saíram, porque a gente tem mandando 23 pra gente. Tem o Last Guardian, tem o Final Fantasy, tem o Old Boy. Nenhum desses jogos saiu de verdade. Então ele tem uma pedra do não salvo. Se eu começar a jogar, só aparece o Cid pelado. Eu não sabe disso. O acho muito legal que até o tipo One Boy parece ser, tipo, ele reforça esse fato que ele é tipo boyhood. Porque, tipo, se você entrar no site oficial e ver no features dele, tá escrito, não, tá escrito, tipo, algum, é tipo, dungeons grandes e grandes aventuras e, tipo, chefes desafiadores. E um dos elementos é, tipo, an adventure 9 years in the making. Tipo, uma aventura. Cara, eu acho isso genial. Admito, eu não sabia desse All Boy, mas que jogo bonito, cara. Se for por beleza, se você for uma puta superficial, tipo, esse jogo é maravilhoso, tipo, visualmente. O gameplay também é muito bom, cara. Em termos de gameplay, eu acho que eu prefiro... droga, eu apertei o vídeo sem querer. Em termos de gameplay, eu acho que eu ainda me divirto mais com o Hyper Light Drifter. Só que, tipo, cara, o feeling do mundo de On Boy é tão gostoso, sabe? Tipo, você... É tão tranquilo de jogar. Eu prefiro muito mais. Meu voto vai pra ele. Isso é verdade. Eu zerei o Hyper Light Drifter. Alguém sabe o que tá acontecendo? Eu só sei que é tudo bonito. Cara, eu acho que você devia comprar ele pra mim na Steam pra eu descobrir o que tá acontecendo pra você. Também. Eu vi ele em premiações do ano, esse ano, e, tipo, nunca ouvi falar desse jogo, depois eu, agora eu tô vendo aqui, o jogo também é bonito, mas já sabia o estilo dele já. Na real, você podia comprar os dois e dar pra gente, aí a gente compara, entendeu? É só vocês me darem dinheiro. Não, cara, você é o advogado, você que é rico aqui. Ah, entendi. Você pode processar todo mundo com esse dinheiro, sabe? Você não precisa da gente. Genial, vou fazer isso. Eu sou um artista, cara. Eu aqui não tô te dando sem dinheiro. Eu posso falar agora meu voto? O meu voto é o campeão, porque diferente dos votos de vocês, ele não tem números, ele não tem argumento, ele só tem a verdade. E eu voto no Duelist, porque ele é o melhor jogo. Porque ele tá. Por que ele é o melhor jogo? Porque ele é o melhor que os outros jogos. Então, consequentemente, ele é o melhor jogo. Ele também é o único jogo que você jogou, né? Sim, mas eu não preciso jogar os outros, porque eu joguei o melhor jogo, pra que eu vou me rebaixar jogando os outros jogos que não são o melhor jogo. Eu não vejo motivo, vocês não fazem sentido pra mim. O Duelist é tão bom, cara, mas tão bom que ele é o único que eu joguei. Eu ia te comprar os outros jogos, mas não faz sentido. Cara, você tem um bom argumento. Eu não preciso mais jogar ele, obrigado. O salvo do capitalismo, cara. Vamos começar a revolução. Esse jogo trouxe comunismo. Aliás, ele é o único jogo que é de graça. Ou seja, Karl Marx aprova ele. O proletariado ganha poder ao jogar esse jogo. Os direitos trabalhistas são reconstituídos quando você joga do Elite. Você paga. Viva a Mother Rússia. Eu posso mudar meu voto? Pode. Não. Eu acabei de votar no do Elite também, porque o comunismo vencerá. Porque a democracia de verdade, cara, ela não te prende às suas escolhas, ela deixa você admitir que tá errado, cara. Que lindo, cara. Vamos casar. Vamos, cara. Agora quer ir. Eu já venci em cima. Antes de vocês avançarem, cara, vocês jogaram no Elist, algum de vocês? Eu joguei. Cara, eu perdi muitas horas de trabalho graças a bosta de jogo, cara. As partidas são muito rápidas e é muito viciante essa bosta. Era tudo tão bonito. Eu acho que eu joguei 2 semanas sem parar, cara. Eu acordava, eu abria ele e esse era o meu dia. Cara, esse jogo é uma praga, cara. Eu lembro que eu abria, tipo, vou jogar só uma partida. 7 horas depois eu questionava o que minha vida se tornou. Eu vi, cara, ele é tão bom que ele vicia igual cocaína. Isso não é bom, eu não sei o que é bom, cara. Só vejo vantagens. Que fique claro, cocaína ganharia qualquer troféu desses, mas a gente decidiu não. Mas a gente considerou que ela não é um jogo, ela é um estilo de vida. Ah, minha vez agora, né? Isso. É, agora eu vou. Olha aqui. Bom, do que eu votar agora não vai vencer mesmo, então vai no Stardew Valley. Porque, tipo, ele foi o Harvest Moon que já tem muito tempo que não lança um bom Harvest Moon aí. E também é aquele jogo de. Ah, é feito por uma pessoa. E, né, No Man's Sky. Cara, isso é muito polêmico. Fala assim, ele é o Harvest Moon bom. Ele não é o Harvest Moon agora, não. Ele é melhor que o outro Harvest Moon. Porque ele é o Harvest Moon. Não, o Harvest Moon Super Nintendo é muito bom. Não dá. Mas, assim, é isso. Tipo, Stardew Valley. Aliás, também é um dos jogos indie que mais devorou a vida de todo mundo. Eu tenho 87 horas. Publicada. Verdade, aí. Verdade. É um jogo de jogar só 5 minutinhos e pronto. Você vai jogar. Ele tem, pelo que eu vi, ele tem balls, né? Porque ele deixou você ter relacionamento com tudo e todos, né? Isso, eu ia falar isso também. É o único que tava vendo que jogo pode, sei lá, matar seu filho, porque isso é permitido. Se isso fosse verdade, eu adoraria o jogo. Eu gostaria de ter, tipo, uma esposa que era uma cadeira. É mentira. Possível, seria o melhor jogo. Mas seria tudo bem, mas eu queria casar com uma vaca, cara. Eu tava preocupado. É mentira, porque eu tentei um relacionamento com o mendigo da cidade e não é possível. Mas porque ele não gosta de você. O jogo ainda acredita em consentimento, cara. O jogo ainda é um universo no qual ele existe amor. É verdade. É, o mendigo já tava prometido pra alguém. E esse alguém não era você. mas de qualquer forma, eu não gosto desse jogo. Eu não gosto de vida no campo. Os nossos antepassados lutaram muito pra gente ter uma vida digna na cidade. Verdade. Próxima categoria, então. O Josué não vai votar, não. Coitado, cara. Seria bom se o host votasse, né? Vai. Eu não joguei nenhum desses jogos. Tudo bem, uso preconceito. Então, não sou capaz de opinar diretamente, mas o pessoal falou tanto assim, que eu vou pegar e vou votar no The Witness pelo troféu indicação e YouTube, youtubers falando dele e pessoas falando que ele é bom. Coitado do Ari. Eu acho que ele tá aqui justamente porque ele é 3D e essa é uma categoria sobre você não enxergar profundidade. É verdade. Ori é muito bonitinho, gente. Não é nem pixel. Cara, você que jogou esse The Witness, ele é o quê? Tipo Firewatch ou algum tipo? Ele é um puzzle. É tipo The Witcher. Ele é um puzzle gigante. Você anda muito. Você anda muito, mas ele tem puzzles, né? Ele tem puzzles, não é tipo uma audionovela que você anda pra frente. Não, não. Tem audiolog, mas é tipo audiolog sobre filosofia, essas coisas. Coisa não, isso não é importante. Isso não é importante. É, não é importante. Você pode jogar pra pessoa. Ele é um jogo que... Eu tô vendo os puzzles aqui. Pô, cara, ele tem uns puzzles parecidos com... Mas tá. Pode falar? Sim. Não. Não? Não, ele tem uns puzzles parecidos com... Professor Layton. Eu odeio esses puzzles, cara. Me faz sentir burro. Também, cara. Eu me sinto retardado quando jogo o Professor Layton. Eu te dizer que eu parei de jogar Witness porque eu tava me sentindo burro. Não. A gente pode ir pro próximo, então? Pode. Mas quem ganhou esse? Quem ganhou foi Duelist, óbvio. O comunismo ganhou. Cocaína sempre ganha, cara. Pediu pra esperar aqui, ó. A revolução já começou. Tá, espera um minuto pro Alec voltar. Enquanto isso, cara, vamos queimar os burgueses. Vamos retomar os meios de produção, cara. Sim, cara, vamos quebrar uns bancos. Porra, meu sonho é quebrar uns bancos aí numa manifestação. Pra variar, a gente entra no quarto, não sabe o que tô gravando. Tá, beleza. Então vamos pro próximo lá, que é o do Daigo, né? Certo. Uhum. Beleza, então. Alec anuncia. E na nossa próxima categoria, vai em homenagem àquele que é amado e respeitado, seja pelos seus 3 metros de altura, pelos seus 200 quilos de músculos, pelo seu Kung Fu foda-se, ou seja, apenas pelo seu Thunder Hammer. Daigo. E o troféu é o troféu Daigo de jogo de porradaria e violência. E os indicados são... Street Fighter V, Mortal Kombat XL, The King of Fighters 14, cada dito 15 aqui, Guilty Gear Xrd Revelator e Berserk and the Band of the Hulk. Eu sou o primeiro a votar, né? Isso. Eu voto no Mortal Kombat XL porque é o único jogo que eu joguei e porque eu, diferente das pessoas, eu gosto mais de jogo de luta pra Mortal Kombat. Eu só jogo Mortal Kombat. Eu sou muito ruim nos outros, eu só perco. Mortal Kombat é casualzão. O pessoal pode pegar pra jogar mesmo, é isso aí. Vai curtir o sangue voando mesmo. É isso aí, também é um jogo onde uma pessoa tem 7 costelas. E você estoura as bolas de alguém e volta no meio da partida, porque sim. E onde um cara chamado Scorpion pode virar um pinguim. Sou eu agora, né? Então eu voto no Mortal Kombat também, por ser casualzão e por estar completo, né? Esse XL é o completo. É, mais ou menos. Já... Eu achei que ele era o extra largo. É o jogo pra gordo. Essa é a ideia. Esse é o trocadilho, entendeu? Ah, trocadilho isso é pra DS agora. DSXL. Da próxima. Cara, eu não entendo essa lógica de que Mortal Kombat é pra jogadores de casuais. Porque, cara, eu não consigo jogar esse jogo de jeito nenhum. Nunca consegui, na real. E, tipo, eu acho que eu comecei a jogar Street Fighter desde cedo. Então, tipo, meu dedo vai direto nos Hadoukens e Shoryukens da vida. Deixa eu pegar jogava com o Sub-Zero, cara? Cara, eu acho que eu jogava com o Liu Kang, cara. É por isso que você perdia, cara. Você tava jogando errado. Você só pode jogar com o Sub-Zero ou com o Scorpion. Liu Kang tinha uma espécie de Hadouken, então... Eu só jogo com o Striker e com a Sonya. O outro joga errado, cara. Você não sabe jogar esse jogo. Só joga com o Scorpion, só. Não, pera. Maneiro tem um cast de, sei lá, 900 personagens e só dois prestes, não é isso? Não, outro, você também pode jogar com os outros ninjas, só que você tem que chamar ali de Sub-Zero amarelo, Sub-Zero verde, Sub-Zero preto. Gente, eles, o Striker tem uma arma e joga granadas. É obviamente que ele é superior. Ele se chama Sub-Zero barra alguma cor. É o Sub-Zero com arma. Ele é o Sub-Zero coxinha. É o Sub-Zero da PM. Sub-Zero Sérgio Malandro. Ah, Striker era o policial barrigudinho. É. Também. Ah, isso não era maneiro. Não, não barrigudinho. Barrigudinho. Aonde que ele é barrigudinho? Vocês são loucos? Eu achava o Striker dele barrigudinho, cara. Ele tá muito exigente, hein, cara. Tá muito exigente. Ah, meu Deus. Não, barrigudinho é uma qualidade. Barrigudinho é gente, cara. Não existe barrigudinho no jogo, gente. Infelizmente. Eu ainda não ouvi o voto do Léo. É. Mas então, cara, Guilty Gear sempre, cara. Tipo, eu não gosto tanto de Street Fighter. The King of Fighter. Esse The King of Fighter novo é uma vergonha. E eu nem gosto da franquia. Mas, cara, muito escroto gráfico. Guilty Gear é maravilhoso, cara. Todo jogo eles melhoram pra... Tentam sempre agradar esses nerds gordos. Eu tenho tudo. Cada jogo novo, uma waifu nova. É isso aí, cara. Guilty Gear não é o jogo de luta Mistake? Não. Guilty Gear é aquele jogo maravilhoso com um dos melhores gráficos e animes mais fodas que... É o jogo de luta com mais bonito que tem, que já foi lançado na história do videogame. Guilty Gear é o jogo tipo de luta isso. Que dá pra jogar com o Axl Rose. Exatamente. Também. De bermudas. Ai, ai, ai. E é o jogo 3D mais 2D que você pode ver por aí. Ué, porque 2D agora... deu certo. Agora é o JRC. Então, cara, eu queria votar no Guilty Gear, porque ele tem a melhor coisa que um jogo pode ter, que é um trap. E como é que vocês descobrem que tem um trap nesse jogo? Todo mundo acaba vendo o hentai sem querer dele. Sim, Bridget, mano. Você vê que tipo é uma garotinha, só que não, é um garoto ali. E ninguém. Mas eu acho que nesse Guilty Gear novo ele tá. Tá sim, cara, tem sua porque sentindo, tá? Na realidade, esse Guilty Gear novo fizeram o completo oposto. Tem um velho que tem uma menininha dentro. Sabe? Ah, não. Então, esse Guilty Gear então tá errado. Então eu não vou botar mais nele. E eu vou botar no Street Fighter. Porque não tem meninas com pintos. Street Fighter tem menina com pinto também, não tem? Então tá. Esse Street Fighter tem a Poison? Tem. Não. Só no 4. Não, tem não. Então eu vou botar no Street Fighter. Então, olha só. Eu vou ter que botar no Mortal Kombat. Ele tem a mesma classificação. Ele tem a mesma classificação com uma camisinha, então ele ganhou meu voto. É um bom argumento. Eu queria só votar no Mortal Kombat Zale, cara. Se eu não tivesse votado já nele, eu mudaria meu voto. Ah, trocar ali em cima, pô, troca aí. Não, cara, não tem essa de trocar não, cara. A democracia acabou, a revolução parou já, vou tomar só pra mim. É, próximo então, vota mais dois, né? O Josué, né? Não, o Alec. Alec. Falta o Alec. Vamos lá. Trazendo o meu lado fag aqui, vai ser The King of Fighters 14. Ah, cara. Na minha pauta... Que desgosto, cara. Que desgosto. Cara, The King of Fighters é uma franquia que eu amo. The King of Fighters 14, eu adorei o jogo. Não ligo pro fato do gráfico de PS2 se não sabe de PS4. Não me importa. Então é isso. Não tem o que dizer. É apenas coração de fã. Se não fosse ele, seria o Guilty Gear Xrd. Posso fazer uma pergunta sobre o King of Fighters, cara? Ele tem o Shingo? Não. Então tá errado. O Shingo não vem pra The King of Fighters desde o 11, cara. Ele levou uma surra do Iori e nunca mais voltou. Por isso que tá em decadência. Isso, cara. É, cara, por isso que tinha parado de jogar no 98. 98 tinha o Shingo, não tinha? Tinha. Então, até o 98 o King of Fighters já prestava. Depois disso. Foi o último King of Fighters que eu joguei. Não, tem muito King of Fighters bom até aí. 2002 e o 13. Depois entra a Kula e nenhum deles é o Shingo. Por acaso joga com o Shingo também, eu te entendo. É, se ainda fosse o pai do Kyo, que eu nunca lembro o nome, ele também é legal porque ele é tão velho. Tá, eu pensando que só apareceu em 3 jogos, mas enfim. Cara, o meu voto votou? Eu queria muito votar no Street Fighter V, mas no dia do lançamento foi um caos. O jogo custou da... se acertar, digamos assim. Agora ele tá de boa de jogar, tá? Ao contrário, Mortal Kombat, por outro lado, o XL, apesar de ser uma versão nova pros PCs e tal, que agora eles rodam no PC, ele, quando ele saiu completinho. Ele acrescentou personagem novo de uma forma bem orgânica pra substituir os personagens antigos e tal. Eu achei isso bem maneiro. Personagens que eles massacraram, né, no outro, né? Mataram todo mundo. É, não, mas tá certo, tem que trocar. Muita gente reclamou, tem que trocar protagonista mesmo. É, essa porra aí de ficar botando um personagem em todo jogo e não sei o que, tá doido. Acho que Street Fighter 3 é o melhor. Ah, sim, eu também gosto bastante do Second Impact, né? Não, Third Strike. É Third Strike. Third Strike. Melhor versão daqui do Street Fighter 3, assim. O Street Fighter 5, eu imaginava que ele ia ser uma vibe, uma mistura de Street Fighter 4, mas com a complexidade do 3, assim. Mas parece que provavelmente a gente nunca mais viu um Street Fighter tão técnico quanto o 3. Não. Eu tô pra parte técnica, mas, tipo, cara, eu só queria um mendigo representando o nosso país de novo, cara. Era... Não, cara, um mendigo e um Ken negro, cara. São duas coisas. É isso. E no final, o meu voto vai pra Mortal Kombat XL também. Então, o vencedor dessa categoria foi Mortal Kombat XL com 4 votos. Pelo menos ninguém votou no Soul. Eu jogar esse troço. O que o Soul tá fazendo aqui? Porque é um jogo violento. Eu tô orgulhoso de ninguém votar em Intercast primeiro, porque ele não é um jogo de luta. Não, mas esse troféu não é jogo de luta, é jogo de porrada e violência. Ele tem porrada e violência. Eu tô falando. Isso tudo, o Intercast é uma merda que ninguém vai chegar perto disso, acabou. Caraca, pai, de novo, pô. Aí! O pai do Alex foi ofendido, ele não quer que fale mal de Bertrand. Então, então eu retiro o que disse e respeito ao pai do Alex. Que botou fala de Bertrand aí, véi? Pô, tô com a foto daqui a pouco, enfim. Bota um voto pra Bertrand do pai do Alex. Coloquei. Beleza. Então o único que saiu sem voto foi Street Fighter. Sim. E agora, aquela categoria que combina muito com BFS, aquela categoria da mulher traída. E o troféu BF é o troféu BFS Promessas Vazias. E os indicados são: Mate No. 9, No Man's Sky, Star Fox Zero, Mirror's Edge Catalyst e Pokémon Go. Eu quero fazer uma pergunta antes de todo mundo começar a votar. Que é qual desses é o melhor, apesar de ser uma promessa vazia, ou qual desses é o maior promessa vazia? É, qual é o pior? Maior promessa vazia. É, mas qual é o maior promessa vazia? Então, tudo, é só uma dúvida. Ficar, gente. Não, se é o mais. Literalmente. Calma, não, peraí. Então, promessa vazia pra cada um, Rita, tá passando caminhão aqui. Calma aí. Qual o voto de caminhão? É caminhão, é pai gostando de Berserk, é trovão. Então, promessa vazia vai depender do quanto você esperava aquele jogo, entendeu? Exatamente. Quanto ele te decepcionou, no fundo do seu coração. Então, e pra esse voto, pra esse troféu, eu vou votar em Mighty No. 9. Eu até acho que o No Man's Sky é pior que o Mighty No. 9, só que eu paguei por Mighty No. 9. O meu nome vai estar eternizado nos créditos disso. Você tá lá como um dos culpados, né, cara? Você fez isso acontecer, você... Exatamente. O comunista. Sou eu que financiou essa merda. Sou eu que financiou essa merda. Nunca mais vai ter um Mega Man. Literalmente. Foi você que votou no Trump, cara. Sou eu que financiou essa merda. Então, minha vez. Então, No Man's Sky realmente é, de todos, é o mais bosta, né? Mas eu vou montar também no Mighty No. 9, porque, cara, era muita esperança, entendeu? De que desse certo, de que a Capcom olhasse e falasse assim, tá bom, vamos fazer um novo Mega Man. Mas nunca mais. Então, ele é o pior. Posso fazer um comentário adicional? O No Man's Sky é tipo, prometeu ser um Spore bom. O Mighty No. 9 prometeu ser um Mega Man melhor. Ou seja, o Mega Man já era bom. O Spore, ninguém esperava nada melhor de Spore, já é ruim. Eu vou dar um além disso. Calma aí, cara. Tipo, o Mighty No. 9, ele não prometeu ser o Mega Man. Ele só precisava ser o Mega Man, que é um jogo extremamente simples. Ele falhou miseravelmente em ser um Mega Man, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tipo, pelo menos no Man's Sky, ele chegou e... Olha só, o meu projeto de jogo é fazer um universo. eu vejo ambição nisso. Eu vejo uma coisa impossível. Eu entendo a falha, tipo, ele não conseguir alcançar isso. Mas não, imagina, que... eu vou fazer Mega Man. É tipo, pelo amor de Deus, qualquer graduando de ciência da computação vai fazer um Mega Man. Um Mega Man melhor do que aquilo. A última coisa que falhou em ser Mega Man foi aquele Mega Man de futebol, entendeu? E ninguém nunca mais tentou fazer essa merda. Não, porque não, é só um platformer. O Mega Man de futebol é melhor Mega que o Mega Man de 7, né? Mega Man de futebol é um jogão, cara, um jogão. E No Man's Sky, cara, a gente devia saber que tá errado, porque, assim, GTA V é um jogo foda, entendeu? Eu gosto. Mas mundo aberto ainda falta muita coisa, entendeu? Como, por exemplo, ter um mundo mais vivo, porque parece que tudo tá meio morto. E a gente devia saber que uma parada, vamos fazer um universo, não ia dar certo. Se os caras não conseguem fazer uma cidade que parece viva, vamos fazer um universo, entendeu? Esse mundo aberto é uma merda, imagina o universo aberto. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema do No Man's Sky? Ele é ruim. Tipo, você mencionou GTA V. Não, isso eu sei. Mas, tipo, você mencionou GTA V. Sabe por que o mundo de GTA V é vivo e No Man's Sky não é? Porque em GTA V você tá andando pela rua e tem, tipo, uma mulher fazendo topless andando tranquilamente. Isso é um mundo vivo. E No Man's Sky você tá andando, o que você vê? Monstros gerados proceduralmente? Isso não é vida. Mulheres de topless é vida. Tipo, tem um acidente de carro na sua frente e os motoristas começarem a brigar. Isso é vida, a cara. Polícia vindo enlouquecidamente, né? Sim, e tipo, cara, eu tava jogando o jogo uma vez e uma velha chegou e me deu um soco na cara. E tipo, sem razão nenhuma, tipo, cara, isso é vida. Isso acontece. Isso aconteceu comigo na vida real, então eu confirmo. Exato. Isso é vida. Aliás, isso aconteceu não só comigo, mas com um amigo nosso também. Uhum. Isso é muito mais comum do que parece. Tu tá com raiva do pessoal aí. Aliás, eu já tomei uma cabeçada de uma velha, então eu diria que a velha foi pouco agressiva no jogo. Sabe. Cara, eu não ia do trem. Cara. Na linha do trem eu já vi uma velha e, tipo, ficar em 90 graus, tipo, abaixar a cabeça e usar a cabeça como aqueles pedaços de madeira que usam pra arrombar a porta, esqueci o nome disso. Mas, tipo, ir em direção à porta pra tentar pegar um lugar assim que as portas abrem. Foi maravilhoso aquilo, cara. Eu nunca vi uma velha se transformar como um Transformer em uma arma de guerra, sabe? Foi maravilhoso. No Man's Sky não tem isso. Em conclusão, não tem velhas em No Man's Sky, não tem violência. Exato. Seu voto vai pra quem é, afinal? Tá falando com quem? Pra comigo? O meu eu já votei, gente, no Martin Bernard. Tá falando com o Léo. Beleza. Ah, tá, tipo, cara, eu não tenho como votar no Man's Sky, porque pra mim ele não se encaixa na categoria de mulher traída, mas em político mentiroso. Porque, tipo, cara, o problema do jogo nem ele não ter alcançado a promessa dele. Ele ter falado, não, nós alcançamos com orgulho, pode comprar aí, rapaz. O jogo tá se pimpa, cara. Não, por favor. E, tipo, Star Fox Zero tá nessa lista, não sei porquê. Porque, tipo, é como eu vejo a equipe de desenvolvimento do Star Fox Zero como aquela criança que o pai chega e fala, filho, vai fazer o trabalho, toma um livro, toma sua apostila da escola, e o garoto caga em cima da apostila, porque ele odeia aquela porcaria. Foi o que aconteceu, cara. Tipo, faz um jogo, beleza, pai, toma esse controle nojento do Wii U. Eu não quero esse controle, eles caem em cima do controle, e isso é Star Fox Zero. Então, cara, assim, o problema com Star Fox, a franquia Star Fox, é que a Nintendo não sabe pra onde ir, porque ela tentou uma vez ser diferente, e as pessoas odiaram, que é aquele do Adventure, aquele que ele sai da nave, qual é o nome? Adventure, Adventure mesmo, é o do GameCube. Pô, mas aí, ser diferente, entendeu? É uma coisa, mas vamos com calma, né, cara? Tipo, então, eles tentaram dar uma história, não tinha... Sério, gente, qual era a história? Não, eu só botava o nome Star Fox nesse Star Fox Adventure, porque ele era um jogo diferente. Eles botaram Star Fox pra vender mesmo. Era pelo jogo dinossauro. Muito superior, isso, na realidade. Mas vamos ser sinceros. O jogo parece super divertido. A Thaís basicamente resumiu o que a Nintendo é, né? Ela não sabe pra onde ela tá indo. Ela é um trem desgovernado. Tá na hora, você vem dormir, deixa eu salvar em paz. Tá. Tá, eu concordo. Ela tá falando com a Nintendo? Sim. Não. Sim? Foi uma parada meio meta, assim, sabe? Cara, isso se encaixou perfeitamente na conversa, que maravilha. Vai lá, JRC. Não, o Léo votou em quem? Ah, cara, Mighty No. 9, cara. Eles só precisavam fazer um Mega Man. Era só isso. Não é pedir muito. Eles ganharam milhões pra isso. Pelo amor de Deus. Amor de Deus. Eles enfiaram todo o dinheiro. Cara, o Inafune enfiou todo o dinheiro em artes e prostitutas. É certeza. Certeza, cara. Ele certamente deve ter contratado várias japonesas pra realizar os fetiches dele de bizarros sexuais. Sinceramente. Antes de eu dar o meu voto, eu preciso fazer a comparação do Might Number 9 com o No Man's Sky que todo mundo fez. Que é basicamente, pra mim, por que o No Man's Sky não merece tanto esse tipo de promessa vazia? É que ele nunca me prometeu nada. Ele me mostrou um vídeo onde não acontecia nada. Aí eles falaram, a gente quer fazer muito disso. E eu falei, tá de sacanagem com a minha cara, né? Ele, não, mas vai ter muito disso mesmo. Mesmo. Vai ter muito disso, vai ter um universo disso. E aí você vai poder ir de um lugar pro outro e não vai mudar nada. E é isso que a gente quer fazer. Faz uma voz de cara que tomou LSD. Não, cara, Sonic, cara. Vai ter muita coisa pra fazer. No universo. Gente. Yes. Isso daquele jogo tu é bem LSD também. Aí você vai poder sair da nave e aí você vai andar. E aí não vai ter nada pra você fazer enquanto anda. E aí você pode subir na nave de novo e ir embora. Melhor jogo. E todo mundo falou, nossa, cara, eu quero muito viajar pelos planetas e não fazer nada. Eu falei, o que tá acontecendo de errado comigo, cara? O que aconteceu com você? Mas o Mike Nubernight, não. O Mike Nubernight me mostrou uma imagem bonita. Eu falei, cara, eu quero um jogo bonito. Aí eles fizeram um jogo feio. E é por isso que eu tô botando bem. Porque ele tinha a imagem bonita, aí eles falaram, ih, vamos fazer um desenho animado. Aí o desenho animado era feio. Aí eu falei, não, vai ficar melhor no jogo. É porque eles não sabem fazer desenho animado, eles não sabem fazer jogo. Aí eles não sabiam fazer jogo também. Cara, mas eu posso defender o No Man's Sky? Tipo, pode, você só não pode, você só não pode defender Might Number 9, né? Não, você reparou, mas eu tava defendendo o No Man's Sky. Não, eu sei, mas deixa eu só adicionar uma coisa à defesa. Que é tipo, cara, se ele prometeu uma coisa, tipo, que saia por aí e não faça nada, é compreensível as pessoas gostarem dessa ideia, porque tudo que as pessoas fazem na vida delas é sair de casa e fazer coisas. Isso é tipo, completo oposto do dia a dia delas. Isso faz sentido. Eles prometeram coisas assim pro No Man's Sky, tá? Talvez as pessoas exagerem, mas prometeu sim várias coisas. É que eu só lembro do primeiro anúncio e eu lembro de um vídeo onde não acontecia nada e de todos os meus amigos falando, nossa, isso parece muito bom. E eu fiquei, eu espero que tenham coisas no jogo. Então, não, eu me lembro, a primeira vez que eu vi No Man's Sky foi num Game Awards. Eles ainda faziam tipo num palco de MTV, sabe? MTV? Uhum. Era um palquinho com algumas pessoas. Não era grande como é agora, né? No Man's Sky, ele foi o único vídeo bom que teve naquela VGA. Ele, o único. Por isso que ele ficou tão hypado. Não é porque ele prometeu mil coisas. Não, ele foi o único vídeo bom. Aí as pessoas criaram um hype do nada, entendeu? É porque, tipo, não é que ele tenha sido o único vídeo bom, mas era o único vídeo realmente inesperado, sabe? E veio do nada, assim, a gente nem sabia o que era. Os outros vídeos eram sobre ter câncer? Eu ia falar, ele era o trailer do Man of Steel. Não, era tipo um jogo, mó, whatever. Porque naquela época ele ainda não tinha tantas pessoas pra colocar no como vídeo. Não tinha empresa que apoiava ainda, entendeu? Então eram uns vídeos bem, bem bosta. E aí No Man's Sky foi o único que as pessoas falaram, olha, que bonito, que legal, vamos ver do que é. E aí criou esse hype do nome. Aliás, eu tenho mais uma coisa pra falar mal do Mighty Number 9, que é, eles estavam fazendo o Mighty Number 9, eles começaram a mostrar como o Mighty Number 9 era ruim, e aí eles falaram, olha como isso é uma merda, vocês querem dar mais dinheiro pra gente fazer outro jogo? A gente vai fazer agora Mega Man? Red Dead, mano, cara, que... Nossa, vocês querem outro jogo merda? Fica muito... Sério, que vergonha do Mafuri, cara. Cara, sabe o que me deixa bolado? É porque. O que me deixa bolado é que todo mundo falou assim: a gente quer esse jogo horrível. Eu não mas, falei. Mas, cara, o projeto do Red Ash parecia muito mais interessante. Red Ash tem o mesmo problema: eles mostraram um monte de imagem bonita, após quando sair o jogo, vai aparecer um monte de imagem feia. Acho que as pessoas não entenderam que o Inafune ele só desenha, entendeu? Só isso. Ele desenha um robô bonitinho e foi isso. O Inafune falou: você é o criador do BHB. Aí ele só... E nem é. Você sabia que ele nem é? Ele só fez... Mentira do caralho, mano. Eu sei, ele só chegou assim e falou, vamos pro casquinho de azul? E agora ele... Não, ele queria... Ele queria vermelho. Ele tinha um... Não sei por que, uma tara com vermelho. Tanto é que ele queria que o X fosse vermelho. Não, ele queria que o Mega Man mesmo fosse vermelho. Só que não foi vermelho porque o Nintendinho não tinha muita opção pra vermelho. Não tinha opção pra vermelho. Não, mas quando eles foram fazer... Mega Man X. Isso, quando eles foram fazer o Mega Man X, ele falou, então agora ele vai ser vermelho. Aí as pessoas falaram, não, gente, ele ainda é o Mega Man, só mudou de nome, entendeu? Ele ainda vai mas ser azul. É igual o Sonic. O Sonic, o pessoal acredita que o Yuji Naka que criou ele, na verdade, ele que deu a forma. Quem criou mesmo foi o Naoto Oshima. É, vai ser mais Number 9 também. Caca, tem 5 votos pra gente no Number 9. Porque, a contrário do nome do cara, eu não esperava nada nesse jogo, porque nada nesse jogo me interessava, né, o meu gosto. Mas Number 9, sim, eu esperava. E como todo mundo falou, era só fazer o Mega Man. É tão difícil assim, cara. E fora também que eu esperava que o jogo fosse 2D e não foi 2D. 2D pixel art. Cara, a minha exigência ainda era menor. Eu não tava nem falando, pô, cara, faz um Mega Man. Não, eu só queria que fosse um jogo bonito. E eles não fizeram nem isso. Não, mas, cara, inventaram um monte de coisa. Aquele negócio de dash lá. O jogo é difícil de forma injusta, porque a jogabilidade não é tão boa assim. Cara, não é difícil. Né? Tem um monte de fã fazendo Mega Man melhor aí e o próprio Nafuri não consegue. Shadow Knight? Houve Shadow Knight? Exato, o Shadow Knight é o melhor Mega Man. Melhor que o mais Shadow Knight, com certeza. Eu Volt também, que era um Mega Man encarado. Então, eu ia falar isso. O meu voto também vai pra Number 9, porque, tipo, cara, o Inafune ousou falar que ia ter um Mega Man novo e que não sei o que, que era o que o povo tava clamando e pedindo e tal. E ele falou que ia trazer tudo isso para nossos corações. E ele trouxe um genérico muito ruim, com uma jogabilidade horrível, com um gráfico muito bosta, porque o dinheiro que ele conseguiu, que ultrapassou em muita meta, ele não conseguiu entregar um jogo, pelo menos com um gráfico decente, é vergonhoso demais. Ele gastou tudo em cocaína. Não tem 4 milhões naquele jogo de jeito nenhum. Não tem. E tipo assim, como estavam falando aí do Gunvolt, eu até tô jogando ele recentemente. Ele é o melhor Mega Man genérico que existe, assim. Tipo, o Mighty No. 9 tentou fazer um sistema de speedrun e não sei o que, que não tem nada a ver com o Mega Man, beleza. Mas o problema é que ele tentou e fez porcamente. O Gunvolt tem as mesmas ferramentas pra quem for pegar pra jogar, é um jogo de speedrun e tal, e faz isso muito melhor. É um jogo gostoso de jogar. O Mighty No. 9 não é nem gostoso de jogar, cara. Você sofre jogando aqui. Qual é o envolvimento do Inafune no Gunvolt? Provavelmente zero. Nenhum. É da Gunvolt. O Gunvolt é da galera que fez a série Mega Man Zero no Game Boy Advance. Fez o Mega Man 9 e fez o Mega Man 9 Dash também. É porque eu lembro de alguma declaração do Inafune na época do lançamento do Gunvolt. Não lembro o que era. Podia ser só um tapinha nas costas e tipo, tem dinheiro pra esse cara. É, podia ser só ele se autopromovendo. Falando só, eu tô fazendo Mega Man também, dê dinheiro pro meu. Meu jogo não vai ser bom, então fica com esse daqui. Então, vamos lá pro próximo. Então, o ganhador dessa categoria foi o Mighty No. 9 com 6 votos. Que pode-se dizer que é 4 milhões de votos. Ganhador é uma palavra muito dura. É, vamos. Deixa eu só comentar duas coisas aqui. Primeiro, Pokémon GO. Cara, é um jogo de celular. Não sei o que as pessoas estavam esperando, entendeu? Mas elas estavam. É aquele vídeo. Não lembra daquele vídeo lá que eles lançaram? Que, tipo, tava tudo na cidade. Ó, tem lutando aqui, pegar o Charizard, não sei o quê. Gente. Mas tipo, de novo as pessoas acreditando em vídeos? Elas são burras. Sim, eu sabia que aquele vídeo não ia ser verdade. Não é a mesma coisa. É, cara, então, o Google Final Fantasy XIII já ensinou isso pra gente, cara. Vídeos não acredite. Nem quando a empresa fala isso é gameplay. Não, não é gameplay, é vídeo. Sempre é vídeo. Até você ter um controle na mão, é vídeo. E o Mirror's Edge, ele só foi, né? Veio e foi. E ninguém viu. Eu nem sabia. Mirror's Edge é a história. O pessoal reclamou da história e a jogabilidade é a mesma coisa. Mas eu vou fazer uma pergunta. Quando vocês jogaram vocês não falavam a história, não? Cara, eu admito, eu não tô prestando atenção nem um pouco. Eu tô jogando Mirror's Edge atualmente, eu não tô nem prestando atenção na história dele. É porque eu pulava, porque a história é boa. O pessoal que se importou com a história falou mal, então eu não sei. E eu não tô importando, tô jogando pelo gameplay. Então, sei lá, eu acho que se eu jogar o 2, eu também vou pular a história igual eu pulei no 1. Ele nem é um 2, ele é um soft reboot, tipo episódio 7, entendeu? Não, ele é muito ele reseta a história. Eles não tiveram curiosidade nem de fazer um reboot e nem de fazer um 2. Não, mas ele é um reboot. É um reboot, ele reconta a história. Ele é um reboot? Sem saber, não. Não, mas eles juraram de pé que não era um reboot. Entendeu? Se você procurar, você vai ver que eles vão jurar de pé junto. Estou aqui no falso, franquia. Então, vamos para a próxima categoria. Beleza. E essa próxima categoria vai para todos os papais que sentem falta de jogos e diversão. Essa categoria é um grande homenagem ao nosso querido Ninja Inimigo. O troféu Ninja Inimigo de jogos casuais e os seus indicados são... Dragon Quest Builder, o melhor dessa categoria. Overwatch, Stardew Valley, Job Simulator VR e o jogo de Genshin. E é isso. O meu voto vai, vamos ver, pra Dragon Quest Builder. Que é que você pega Minecraft e faz ele ser bom. É basicamente isso. Ser bom e bonito. E bota um nome pro Dragon Quest. Mas você já viu como esse jogo é bonito? Ah, tem história, mas é uma merda. Tem história, mas é uma merda. Ah, então não, então não. Que isso, cara? Que isso? História é uma merda aqui. Vou resumir a história. O mundo foi destruído, você é um herói que foi revivido por uma luz branca e você tem a magia de construir. E ninguém mais tem esse poder. Cara, mas você nunca jogou Dragon Quest, né, cara? A base de Dragon Quest não é a complexidade da história, mas em como eles abordam a simplicidade, cara. Essa é sempre a base de Dragon Quest. Você nunca vai ver uma história hiper complicada com vários enrolados e plot twists. Não, como eles tratam com carinho uma história simples com personagens simples. Cara, o Dragon Quest V, ele começa, você é uma criança, aí alguém fala assim, vamos bater nesse gato, aí você fala, não bate no gato não. Aí eles falam, a gente não vai bater no gato se você for na casa mal assombrada em cima do morro. Aí você fala, eu vou mesmo. Aí você vai lá e chama a fantasma, aí você volta e fala, agora o gato é meu. Isso é Dragon Quest, cara, agora o gato é seu. E vocês saem em altas aventuras. E em algum momento você faz um filho. Isso é Dragon Quest. Isso é a vida, você sabia disso? O Dragon Quest 4 tem um capítulo que você é só um gordinho vendedor que você quer achar uma rota nova pra conseguir itens pra vender. Ai, Jesus, mano. É por isso que essa bosta não faz sucesso aqui, gente. É só por isso. Mas é a melhor franquia. É a melhor franquia. Não, Dragon Quest é muito bom. Ai, ai, ai. Sobre isso. Então sou eu, né? Então... Eu vou votar no Job Simulator. Por quê? Porque as pessoas são idiotas, meu. Pra que você cria um jogo desse? Você já tem que trabalhar na vida real. Pra que eu vou trabalhar no jogo? Você tá falando sobre o jogo. Vocês querem ser idiotas? Então. Esse jogo é divertido, cara. Esse jogo é divertido. Deve ter um. Nossa, gente, não. Por que as pessoas ainda acham que essa merda de VR vai funcionar? Entendeu? Tem os gráficos bosta. Jogabilidade bosta. Ah, eu não entendo as pessoas. Não entendo. É, você votou no que você não gosta. Como assim? Exatamente. Pra que elas querem ser casual, seja casual pagando caro, então, pelo menos. Ah. Não quer ser um true gamer? Aí se ferra aí. Quando você for um true gamer, você não se ferra aí. Próximo, né? Beleza, próximo. Eu não sei quem é o próximo. Acho que é o JRC. Uhum. É o Léo? Não, é o Léo. Cara, antes de mais nada, o que raios é Gwent? É o jogo, é o jogo do The Witcher 3. É o Magic de The Witcher 3. Pelo amor de Deus. É um minigame. Sabe o que é pior? O jogo é muito bom. Que é muito bom. É muito bom. Não, é bom pra caralho. Eu não acredito em vocês. Eu não acredito. Mas de qualquer forma, o único jogo desses que eu joguei de verdade foi Stardew Valley, simulador de vida do campo que eu desprezo. Mas, de qualquer forma, Dragon Quest Builder é o meu voto, porque, cara, eu não joguei, mas eu sei que é bom, porque é Dragon Quest, mas nunca me trai. Ele é tipo... Tirando o Dex. O Dex traiu a gente. Ele traiu por ser online, cara, e... cara, mas mesmo assim, é Dragon Quest. Dragon Quest, ele é o melhor dos online. Eu acredito nisso. Nunca joguei, nunca vou jogar, mas eu sei que ele é bom. Porque Dragon Quest sempre é o melhor que ele pode ser. Eita. E eu já te falei que Dragon Quest Builder é lindo, né? Cara, aquele design simples de monstros sempre funciona. Se todo mundo sempre tiver cara de Goku, então tá ok. Cara, a prova que tudo com design simples funciona é que uma das coisas que eu mais gostei do Final Fantasy XV, eu não joguei o jogo, que fique claro, é quando aquela Summon, que é um velho gigante, aparece. Aquilo é lindo, cara. Porque é só um velho com um pedaço de trapo. Cara, cara, é só o Deus do tamanho. Velho. Um velho de velho. Trapo. Ele tá falando do Ramo? O Ramo é meu avô, cara. Ele é gordinho, cara. Se ele jogasse dominó dos inimigos, seria meu avô. Mas só fazendo parênteses aqui, a Shiva é a melhor, entendeu? Sempre diva. Todos os Final Fantasy. Pronto, é isso que eu queria falar. Inclusive, a gente devia ter colocado ela naquela outra categoria lá, a de mulher. Dá pra colocar ainda, hein? Dá pra colocar ainda. Vou colocar agora. Shiva. Vou tirar alguém aqui. Não, bota mais um. Olha a categoria ali acima dele, dela. Sei lá. Beleza, vamos, gente. Daqui a pouco eu moro da manhã. Eu queria dizer que. Pô, cara, ainda tô me dando uma risada. eu queria dizer que, como sendo gênero no casual, eu sinto que essa categoria não me representa, tirando o meu voto. Meu voto é o único que me representa nessa categoria, que é o Dragon Quest Builder, porque eu não sou um cuzão. Caraca. Então, só podia votar em Dragon Quest Builder. Porque, de novo, cara, Karl Marx escreveu o Capital, que era a história de um jovem. Um jovem com sonho. O sonho de construir um mundo melhor para o proletário. De construir um mundo onde o direito trabalhista é respeitado e onde o povo é dono de tudo que ele produz. E é por isso que eu construo, assim, onde eu construo a minha comunidade. Hã? Devemos apoiar o comunismo. Vou mudar o meu voto, então. Pode mudar. Boa. Então, eu só quero dizer que nas palavras do meu herói, o comunismo... É isso aí, eu voto no Lula. Eu voto no Lula. Esse é o meu voto. Dá pra você ter uma foice e um martelo nesse jogo. Isso pra mais claro que eu quis dizer, Lula. Josué? Não, é o... É o Alec. Olha, dessa lista aí, o que eu mais gosto mesmo é o Overwatch. Só que tem um probleminha. O Overwatch não é um jogo casual, então não vou votar nele. eu posso fazer só um último comentário? Enfim, voltando. Eu votaria no Overwatch, mas o Overwatch não é um jogo casual. Então, Job Simulator VR. o Rodrigo, qual é o teu comentário? Ah, não, quer dizer que eu tô vendo aqui uma lista dos top 15 jogos casais de 2016 e o número 1 é Honey Pop. E eu quero dar no... Eu subvoto, meu segundo voto de vice-presidente pra ele, em homenagem ao Castro, ao Nossa Senhora da Eternidade. Ele vai saber que jogo é esse e ele vai saber que esse jogo merece. Honey Pop. Ah, vamos lá, só explicando. Eu acredito no VR, tá? Ele não vai substituir a forma tradicional de jogar videogame de forma alguma, assim como controle de movimento também não, mas eu acho que ele vai ser bem melhor que Kinect da vida. E eu falei, esse é um jogo que você tem que trabalhar e que ele é divertido, então... É o capitalista, olha o capitalista aí, ó. A maneira que a história tinha, tipo, o mundo no qual existe robôs, os humanos não fazem nada, então os robôs resolveram pedir para os humanos trabalhar pra relembrar os tempos em que os humanos trabalhavam. É mais ou menos assim. É isso aí. Pois é. A minha cabeça bugou agora, gente. Peraí. É tipo como se a era das máquinas fosse consensual. Não, eles trabalham pra caramba. Tipo, esses humanos gordos aí sentados, que tudo aí, então vou mandar eles trabalhar aí porque a gente esqueceu como é que trabalha. Aí você trabalha. Tem alguma frase voltando aí? Tem. O meu voto vai pro Gwent, porque gostei pra caramba de jogar ele no The Witcher. E o que eles conseguiram fazer no jogo pra computador, eu achei bem maneiro. Eu só não joguei mais, porque como o jogo tá em beta ainda, eu não quero perder todo o meu progresso. Dedicar minha vida, fazer um negócio, depois perder todo o progresso, que ia ser uma merda. Vou esperar sair a versão final. Não, mas até agora é o joguinho mais maneiro. Espero que tenha uma versão pro celular pra poder jogar ele de boa em casa. Em casa não, né? No trabalho e tal, assim. Naquela cagadinha rápida. Beleza, o vencedor dessa categoria. Eu tenho um comentário. Pode falar. Como eu tenho um comentário. Cara, Honey Pop é um jogo glorioso. Meu Deus. Cara, é a prova que ele é um jogo glorioso, que você pode interagir com uma garotinha falando a vida anda muito miserável, não é mesmo? É pedofilia da game. Isso é um dating sim com Candy Crush. E pedofilia. É isso aí. Vocês estão falando de Honey Pop? Tô falando de Honey Pop. Honey Pop é um jogo correto. É tudo que eu tenho a dizer. Eu tô vendo aqui, e eu não vou admitir que eu tenho mais horas de jogo do que eu deveria. Eu não vou admitir. Eu não vou admitir. Ai, meu Deus. Que eu consegui 3 das garotas. Eu não vou admitir isso. Ok, vamos pro próximo. Okay. Vamos, pelo amor de Deus. O vencedor dessa categoria não foi a pedofilia, foi o comunismo com Dragon Quest Builder. Mas a pedofilia eu vi 3 10. E a nossa próxima categoria é aquele jogo que te empolga, aquele jogo que te faz jogar tudo em uma sentada, mesmo que você deixe comer, dormir e transar pra isso. E também uma homenagem ao nosso patrono, que durante meses segurou esse podcast pra não deixá-lo morrer. É o Troféu Ilapso, jogo massa, velho. E os indicados são... JRC. Ah, o que? Eu tava distraído, peraí. Eu tô abrindo aqui o arquivo. Eu tinha entrado no Twitter, desculpa. Posso falar? Pode falar. Pode. Sim. Então, os participantes são Dark Souls 3, que é uma merda. Final Fantasy XV, que é meio merda. The Last Guardian, que não é tão bom quanto o Ico. Deus Ex, Mankind Divided, e eu não sei falar inglês, isso e alguém vai apontar certo, isso. Tá certo. Mankind Divided. E eu não vou falar o último, não. Eu vou substituir ele por Dragon Quest Builder. Porque ele merece mais estar aqui. Não, Pokémon é melhor. Pokémon tá limpo. Não, tá legal. Eu vou botar Digimon World 3 no lugar. Nossa Senhora. E os participantes. O primeiro voto é meu. Eu tenho muita vontade de votar em Dark Souls 3, porque pra mim ele é o melhor jogo de 2016. Mas eu vou votar em Dragon Quest. Mas eu vou votar em Pokémon Sun Moon. Só pra, sei lá, machucar o JRC, porque o amor é isso, o amor dói. Depois eu que sou um alcoólatra. A droga que ele tá usando é muito pior que essa, cara. Ela se chama Nintendo. Então meu voto vai em Pokémon Swim Sun Man, porque o amor dói e eu amo muito o JRC. É, o Pokémon Swim Man. Ai, ai, agora sou eu, né? Sim. Uhum. Então, eu queria muito, mas muito, que The Last Guardian fosse bom, entendeu? Mas ele tem muitos momentos merda. Vocês têm que admitir isso, gente. E... então eu vou voltar no outro jogo que também levou tempo para fazer, mas que no final acabou sendo bom. Ele não é excelente, mas Quest ele é bom, que é o Final Fantasy. Que é Dragon Quest, pelo amor. É o Final Fantasy XV, porque eu, como eu sempre digo pros meus amigos, não é um jogo pra homem. Não sei o que vocês estão querendo fazer jogando esse jogo. Esse jogo é só pra meninas, entendeu? Não, mas isso não é toda franquia. Isso não é toda RPG? Sim, entendeu? Vocês ficam aí jogando porque vocês querem. Vocês ficam jogando aí porque vocês querem, entendeu? A gente tem que jogar a Halo, jogar Gears of War. Exato, exato. Porque é só homem gostoso sem camisa. Pra quem que vocês querem jogar isso, entendeu? A não ser que vocês gostem, eu não vou julgar ninguém. Olha, o comunismo diz que se eu produzo o homem sem camisa, eu posso frio. Ok, próximo, hein? Cara, Deus do céu. Não, pode continuar. Não, fala agora. Agora fala, pô. Não, eu me enganei aqui. Eu vou ser rápido. Vou ser rápido e direto, cara. Tipo, 65 horas em Pokémon. Ah, então você tá dizendo que ele perdeu, né? Porque... você demorou, mas cara, desculpa, porque ele é ruim, né? Cara, eu muito provavelmente votaria em The Last Guardian, mas eu ainda não joguei o jogo. Ah, que se dane! The Last Guardian. Não joguei, mas é bom. Aí. É assim que se vota, cara. É assim que é democracia, cara. Mas eu queria dizer que votando em Pokémon, você ofende o JRC. É. Eu ninguém quer ofender, cara. Eu sou uma pessoa muito amada. Cara, votando em Pokémon, eu me ofendo junto. É verdade, eu só não votei em Pokémon porque eu sou uma pessoa triste que não tem 3DS. Então... não, você é uma pessoa feliz. Sou feliz em Pokémon. Agora sou eu. Quem é o próximo voto? O meu voto vai pra Dragon Quest Builder. Aqui sendo representado pelo Last Guardian. Porque esse, é tipo isso. Esse é o fã de Dragon Quest Builders, que é o único fã de Dragon Quest Builders que eu conheço. Não, cara, mas eu nunca joguei. Eu só gosto muito desse jogo. Então, esse é o fã que nunca jogou o jogo, que mais jogou o jogo. Só que eu nunca joguei nenhum dos outros jogos dessa lista. Então tá tudo a par. Eu ia botar no Deus Ex, ele é o único que eu não tenho nenhum laço, nem de amor nem de ódio. Mas eu achei que não era um bom motivo, eu odeio neutralidade por isso na internet. Então eu voto no Last Guardian, que é o Ico, que em vez de ter uma menina lerda, você tem um cachorro lerdo. E o cachorro é melhor. Gigante. É, gigante. É um cachorro passarinho, cara. É. Então. Como é que vocês votaram num jogo? Como é que vocês votaram num jogo que não tem um cachorro passarinho? Eu acho que vocês estão errados. Então, eu acho que vocês perderam. Eu vou te dizer que o meu jogo tem a galinha gigante que faz drift, entendeu? Mas ela é um cachorro? Ela é uma galinha gigante que faz drift. Você não tem como, responder aí. Eu já fui atacado por galinhas quando era criança, então eu não gosto dela. Então meu voto é amarelo. Flash Guardian. Cara, a galinha amarela, mas se ela vê o vermelho do ódio que ela sente por você. Ah, é, vira um Super Saiyajin. E quem é o próximo? Alec. Agora é o Alec. Ash Guardian. É isso aí. Cara, eu sou muito fanboy dos jogos do Ueda. Ash Guardian tá foda, o pessoal reclama aí, mas é por causa que nem todo mundo quer que o garotinho seja, sei lá, uma putinha pras pessoas e tem que aceitar todas as ordens do mundo, assim como o Tripo também. Então, o Ash Guardian é o melhor jogo. Eu só queria dizer que o pior jogo do Ueda é o Shadow of the Colossus, e é isso aí, só quero jogar essa. Acaba o bait um pouco, cara. Tô sendo sincero. Já a gente já chegou no momento de falar mal de Shadow of Colossus, porque eu posso falar bastante. Eu vou tirar meu fone aqui e pode falar à vontade. Não, cara, foi só um drop. Josué. Cara, eu vou votar no Final Fantasy XV, porque foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, sem zoeira. Eu tirei férias pra poder jogar ele, e consegui um PS4 emprestado só pra jogar ele. E eu tive que alugar o jogo num esquema muito escuso do Mercado Livre, onde eu alugava a conta do cara, porque não tinha condição de comprar o jogo e não tinha nenhuma locadora aqui da minha cidade. Aí foram mais ou menos 3 dias jogando direto, onde eu tava quase morrendo no último dia, mas não me arrependo de nada. Um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Isso aí, cara. Essa é a ideia do troféu, inclusive, né? Não sei porque vocês estão votando no The Last Guardian, porque é só decepção, gente. E o ganhador. De boneco, daquele menino que não anda. Não, The Last Guardian é amor, The Last Guardian é amor. O ganhador dessa antes de decepcionar o troféu do que decepcionar você. Por isso que eu não botei Pokémon. O ganhador eu dessa. Eu não sei porquê. Não, pode falar. Então, eu não sei porquê esse cara, o Fumito Verde, ele tem essa mania do caralho de achar que as pessoas andam que nem mongóis, entendeu? Todo boneco que ele faz. Garotinho, é só um garotinho. Não, cara, seja garoto, voando. Quando eu vou na rua, todo mundo tá andando igual mongol. Então, pra mim, parece a lista. É, tem gente que é mongol que não anda, tá tudo. Eu olho aqui e falo, não. Eu e o Jean Renault, que são historicamente profissionais. Ah, qual é? Todos andamos que nem mongóis. Todos somos mongóis. Quem venceu essa categoria? O vencedor dessa categoria foi Pokémon Saimon. Com um voto. Last Guardian. E pré honroso pra Devon Fast Builder. Ok. E vamos plantar uma sementinha da esperança. Colocar mais um metro de trilho pro trem do hype. Morrer de ansiedade como se o próximo troféu. Como é que é? Morrer de ansiedade com o próximo troféu, que é o troféu Half-Life 3 de expectativa para 2017. Os indicados são. Pô, sou eu que anuncio? Não me avisaram isso, não, hein? Nintendo Switch. O nome de verdade é Nishin, todo mundo sabe disso. Horizon Zero Dawn. Eu não sei nem que jogo é esse. Que errado, cara. É o de caçar dinossauro de metal? Isso. Ah, tá. Pô, que nome escroto, cara. Caçar dinossauro de metal é bem melhor. Kingdom Hearts, Resident Evil 7, Zelda e Marvel vs. Capcom Infinity. Eu quero só dizer que realmente NX é o nome correto, a Nintendo tá errada, como sempre, em nomear desse jeito. Mas meu voto vai pro jogo de caçar dinossauro de metal, porque não tem como ser melhor que isso. É simples. Eu vou falar aqui o que eu falei lá no grupo, que vocês me fuderam, porque colocaram Kingdom Hearts e Zelda no mesmo canto. Mas eu sei que Zelda vai ser bom. O que eu não sei é se Kingdom Hearts 3 vai lançar no ano que vem. Então eu vou votar nele. Pra ter um pingo de esperança, entendeu? Você aquele pingo de esperança. Assim, você acredita que ele vai sair. Um dia, aquele maldito do Nomura vai lançar. Ele tá ocupado, ele tá fazendo zíper, dá trabalho. Vai, Léo. Cara, eu não tenho expectativas, eu não tenho esperanças. O próximo ano vai ser uma merda. Eu não voto. Oh, votei em branco. Oh, injantão. Oh, por sua culpa que Temer era presidente. Se escondeu no banheiro pra não votar, tá? Senhor candidato. Se escondeu, o senhor se escondeu no banheiro, senhor candidato. Todos os candidatos, vocês têm que admitir, tem uma chance de dar merda. Bem grande. Foi por sua culpa que o Crivella foi eleito. O único Zelda, jogo... Zelda já é bom, já. O que você tá falando não, aí? Zelda normalmente não é bom, ponto. Cara, você fala que tá tudo errado. Quem chamou esse cara pro podcast? Pra ele agora. É que o único Zelda contado que é ruim é o 2, entendeu? Só pra você saber. O 2 é maravilhoso. E o Ocarina? Não, admite. Caraca, é muito bom. Admita que você tem um pouco de preocupação pela quantidade, tipo, espaço absurdo do mapa, que provavelmente não vai ter absolutamente nada pra você fazer. Você vai se cansar daquelas mecânicas muito rapidamente. Por isso que eu tô botando ele caçar dinossauro. Tem muita coisa pra fazer, caçar dinossauro. Que vai ser a mesma coisa. Esse homem tem um pouco de pensamento lógico, porque, cara, se eu voltasse em algum, seria no jogo de caçar dinossauros, que ele pelo menos parece maneiro. Se ele me decepcionar, ele vai ser maneiro ainda, provavelmente. Zelda maneiro? Não, Zelda é o completo oposto de ser descolado. Eu, tipo, cara... Mas Zelda não tá tentando ser descolado. Porque, não, eu sei, Zelda não tenta ser descolado. É só a Thaís e eu que tem senso aqui, né? Tá não, eu gosto muito de Zelda, eu não tô junto com o Léo não, cara. Eu não gosto de Zelda não, eu acho muito ruim. Eu acho que Darksiders é o melhor Zelda, então eu queria que Aquela merda. Léo, mas então. Léo, seu voto é no nilismo. Cara, eu não tenho esperança em nenhum deles, cara. Eu nem no Nintendo Switch, que é um videogame portátil. Eu não acredito, cara. Eu não acredito em nada. Não acredito nos videogames mais, né? Não, eu não acredito, cara. É coisa de criança. Cara, eu... Só pra não deixar a minha raiva em Zelda, eu gosto dos Zeldas que parecem a Link to the Past. Ou seja, todos. Tirando um e o dois. É o Link's Awakening, o Oracle of Seasons. Todos que tentam copiar o Ocarina of Time, eu já. Não. Mas o Karina. Ah, tem o Miniscap, que é. É só uma versão 3D. Léo, joga Wind Waker. É o melhor Zelda. Eu gosto do Wind Waker muito mais pela parte estética do que pelo fato dele ser Zelda. Sim, porque beleza é tudo que importa. Todos os meus votos hoje foram sobre jogos bonitos. Eu queria dizer que o meu voto vai pro caçar dinossauros de metal, porque eu acho que essa categoria inteira, ano que vem, vai ser a categoria promessas vazias. O caçar dinossauros de metal parece muito aquele jogo, todo mundo vai me dizer que na verdade foi uma merda, e eu vou ficar assim, como assim? É o melhor jogo que ele vai ser o meu Uncharted 3. Ah, Uncharted 3 é bom, tá? Todo mundo fala, Uncharted é uma merda, Uncharted 3 é uma merda, e eu falo, o que eles estão falando, cara? Que porra é essa de Dark Souls é horrível, Uncharted que é bom. Eu diria que seria o meu Infamous, tipo, ninguém gosta dessa bosta, mas, Infamous é bom, cara. Eu acho que... Cara, muita gente odeia esse jogo, né? Não sei como. Eu acho que o Léo tá falando do último, do PS4, que o pessoal não gostou. Não, cara, eu vi gente reclamando muito do 2, cara. O primeiro até que foi bem recebido, mas o 2... Mas o 2 é o melhor. Você tá louco, o 2 é bom pra caramba. O 2 é ótimo. Não, eu concordo, cara, o jogo é maravilhoso, eu adoro esse jogo, mas eu ouvi pessoas que criticaram esse jogo. Eu tenho que dizer que vocês estão andando na vizinhança errada, e que eu tenho certeza que esse Horizon vai ser o Darksiders, cara. Ele vai ser o meu Darksiders do PS4. Ele vai ser o meu DMC Reboot do PS4. Ele vai ser um jogo. Caraca. Ele vai ser um jogo que vai ser uma decepção pra todo mundo. E eu vou dizer, cara, eu tô atirando com a flash em dinossauro de metal. E ele eu é mesmo que você. Não, presente vocês Sim, eu guardei de vocês aí. E assim, na verdade, o Resident Evil. Depois vocês, eu sou errado, né? O Resident Evil 6 vai ser o menos pra massa vazia. Só que você não quer dizer nada porque eu não jogo jogo de terror porque eu tenho medo. É Resident Evil 7. Mas não é da terror. É, foi um do 7 também. Mas pra mim, número principal, cara. Eu sou de pessoa. Pelo amor de Deus, vamos pro próximo. É, deixa eu voltar. Cara, essa categoria tá difícil pra mim. Eu quero muito Horizon, eu tô esperando muito o Zelda, e eu quero muito Marvel's Capcom Infinity. Então, Marvel's Capcom Infinity, porque ninguém vai votar nele mesmo. Eu sou fag de jogo de luta, Marvel's Capcom foda, Infinity vai ser foda, então é isso aí. Eu acho que ele tem menos chance de ser uma promessa vazia, cara. Ele vai ser só um boneco batendo no outro, e é isso que ele prometeu. Também. Josué? Olha, tá difícil. Porém, eu vou ir na... Eu vou ir no Kingdom Hearts. Mentira, eu vou no Resident Evil 7. Porque Resident... Assim, eu nunca fui tão fã de Resident Evil. Os primeiros eu não conseguia jogar, porque eu não tinha PlayStation 1 em casa. E eu ia jogar na casa do amigo meu e eu achava aquela jogabilidade de tanque um lixo. Eu era injogável pra mim, mas era porque eu não tinha como treinar. Então, a jogabilidade de tanque é muito bom pra mim. Eu nunca fui um grande jogador de Resident Evil, assim. Eu acho que o único que eu sentei pra jogar, mesmo com um amigo meu, foi o pior de todos, que é o 6. Onde eu dormi jogando, a gente tava jogando. Eu não tô dormindo, jogando. Aí eu só acompanhei ele, esse meu amigo zerando, sacou? Desde o primeiro e tal. E o 7 é o primeiro que tá realmente me chamando a atenção, assim, apesar do hate da galera. Tipo, ai, não é Resident Evil. Ai, essa jogabilidade. Ah, o jogo nem saiu, o pessoal já tá reclamando. Eu acredito que seja a redenção da Capcom depois do fiasco e da tristeza que foi o 6. Então, vou pro Resident Evil 7. Então, quem venceu, quem venceu essa categoria, obviamente, foi o jogo de caçar dinossauro. Não, não foi empate, não? Não. Não, não. Um pro Kingdom Hearts, um pro Resident Evil 7, um pro Marvel's Capcom, um Nilismo e... Ah, tá. Então, sobre o Resident Evil 7, sim. Eu também nunca joguei nenhum Resident Evil, né? Mas o que todo mundo sempre diz é que o depois do 4 virou jogo de ação e não de terror. E agora eu tá voltando pro terror. Tá voltando pro terror e as pessoas estão reclamando. Eu não entendi, entendeu? As pessoas estão reclamando que Resident Evil 7 não é Resident Evil e não tem limite de Resident Evil. Graças a Deus que não é Resident Evil, cara. Porque eu concordo. É, mas não Hills. Que ele vai ser um jogo ruim. Sim, é Silent Hills. Pronto. É Silent Hills. Graças a Deus. Todo mundo sabe que Silent Hills é melhor do que. É Silent Hill é melhor que Resident Evil. Ah, pelo amor de Deus, cara. Resident Evil. Resident Evil é só o primeiro é realmente bom, o 2 é legal, o 3 é simpático e o 4 é. O 4 é racismo. E daí por diante é só racismo. Não, o 5 é racismo. Mexicanos não é. Mexicanos não é nem gente, né, cara? Tá certo. Mexicanos? Os caras não tinham sotaque meio. Acho que não é racismo. Espanhol? Não, é eles são espanhóis. Não é xenofobia? Peraí. Sim, é xenofobia. Tudo é dia negro. Ah, mas assim como você luta com um bando de negros. É tudo coisa que paulista faz, então é a mesma coisa, né? Também. Olha só, se um paulista fez, é porque tá errado. Por isso que a gente tá desconsiderando todos os votos do Coquenol. Vamos continuar depois dessa. Vamos lá, então. Próxima categoria. Ah, é, o vencedor foi... Ah, já falei o vencedor, desculpa. Falou. Categoria Os Melhores Homens Musculosos e Sensuais de 2016, que é uma categoria extra, colocado de última hora. A boy band de K-pop de Final Fantasy XV, o gostoso overrated do Drake no Uncharted, Ken do Street Fighter, o cara das mil faces, o Kyo do King of Fighters, o cara do Doom, Guilherme Del Toro segurando o feto do Death Stranding e Lúcio, brasileirão de Overwatch. Eu vou votar no Guilherme Del Toro segurando um feto, porque eu acho que não tem outra opção. Eu tô vendo minha risada aqui, Pedro. Então, eu ia votar na boy band, entendeu? Mas ele tá certo, não tem outra opção. Votar aqui na minha turma. Pior que ele quer levar a sério, bicho. Cara, o meu voto é obviamente pro Guilherme Del Toro, porque, cara, eu tenho uma relação de amor com o Guilherme Del Toro desde de sempre. Eu vi esse homem quebrado ter todos os projetos dele cancelados durante tanto tempo, durante seus 52 anos de vida. E agora ver ele em um projeto que muito provavelmente vai ser cancelado, porque Guilherme Del Toro, né? Mesmo assim, meu coração bate forte ainda. E principalmente quando eu vejo ele com um feto na mão. É um fetiche, meu. Eu quero dizer que vocês estão encerrados. Vocês estão votando todo mundo no Del Toro segurando um feto, mas vocês estão ignorando o maior concorrente dessa votação, que é o feto sendo segurado pelo Del Toro. Que é o meu voto. Eu matei o feto. Mas pera, como é que a gente vai saber que o feto é homem ou mulher? É muito ultrapassada, cara. Gente, é simples, é o feto. É, tá certo. É escrito ali, um feto tá escrito uma feta. Não tá escrito uma feta. Largo meu microfone. Vota aí. Ah, não, é minha vez, pô. Tá, eu vou tentar levar a sério. Vai o Lúcio, porque é brasileiro, só isso. Xenofóbico. É mesmo. Vai. Ah, quer saber? Vai o feto aí do Guilherme Del Toro. Espera aí, você tá votando no feto ou no Guilherme Del Toro? Sim, tô votando no feto. Tá. Perdoe. Cada vez melhor, cada vez melhor. Josué? Cara, não tem outra opção, né? Não tem outra opção. Diante do Del Toro, cara, num o jogo do Kojima, não tem como escolher outra coisa. Vai, eu, e o Pedro sendo segurado pelo Guilherme Del Toro. Vocês têm noção que essa opção é tão boa que é de um jogo que nem saiu esse ano, né? Exatamente. Vai sair e que provavelmente, muito provavelmente, vai ser uma porcaria esse jogo. Que só vai sair. Mas ainda assim, nós vamos comprar, né? Vamos jogar. Caralho, mano, se o Del Toro nem apareça, tem assim, só promocional. O jogo vai ser botaram, ruim? Não botaram o nome do Del Toro no final daquele trailer, mas é o Del Toro. Claro, porque senão ia ser cancelado, cara. Exato. O jogo vai ser ruim e a culpa vai ser da Konami. Vai dar um tiro no jogo e o jogo vai morrer. O vencedor dessa categoria foi empate técnico entre o Guilherme Del Toro segurando o feto e o feto sendo segurado pelo Guilherme Del Toro. Nada mais justo. Fica aí pros ouvintes decidirem qual dos dois merecem mais. Liguem pro número que tá aparecendo aqui embaixo na tela e deem a sua opinião. Exato. Agora vamos à categoria. Beleza, vou ler aqui a última categoria, beleza? Perfeito. Uhum. Ah, e agora, a última categoria. Uma categoria que entra não só como homenagem, mas também como um protesto por ter poucos jogos assim em 2016. Uma categoria que todos devem amar e ninguém esquecer. Porque essa não é uma categoria qualquer. Essa é a melhor categoria de todas. Esse é o melhor troféu de todos. E os indicados são... Lara Croft, de Tomb Raider. A Samus Aran, de Metroid. A Terra, do Final Fantasy VI, a Fate, do Mirror's Edge, a Bayonetta, do jogo Bayonetta, a Red, do Transistor, e a Shiva, do Final Fantasy XV. Antes de ter votação, eu só queria saber que a pessoa que escreveu isso teve, primeiro, não botou o nome do troféu, agora foda-se. Segundo, sim, eu parei nisso. E tem esse erro de português grotesco aqui, que esse é a melhor troféu de todos. Eu acho justo. Foi o Peralta. Quero sim, quero dizer que foi o Peralta. Ah, tá, só queria deixar. Eu queria citar, a gente tá escrito: uma categoria que todos devem amam e ninguém esquece. Cara, o português é uma língua mutável, cara. O importante é ter passado a emoção. Exatamente, o importante é passar a mensagem, cara. Vocês estão aí com preconceito linguístico. O que vocês estão falando? Vamos desconstruir isso aí. Ó, o meu voto é bem difícil, porque eu fico em dúvida entre a Red de Transistor, só que ela não é a protagonista. A protagonista é aquela espada maneiraça do jogo. Então, vai ser a Terra de Final Fantasy VI. A espada é a protagonista. Sim, ela canta. Caraca. Você nunca jogou Transistor? Não, nunca. Nossa. Não, eu conheço o jogo, conheço de nome, eu sei que ele existe, mas eu nunca vi uma imagem, um vídeo, nem nada. Nossa. Então, eu até gosto dessa nova Lara Croft, né? Bem melhor do que a antiga, diga-se de passagem. Mas eu também vou votar na Terra, porque o 6 é o meu Final Fantasy favorito. E não tem só ela, né? Tem as séries também. Então já vai junto. Já vai no conjunto ali. Tem também a criança pintora. Justo. Que é filha do Shadow, inclusive. Isso. Spoilers. Uau, próximo. Cara, antes de vocês colocarem a legenda dos jogos do lado dos nomes das personagens, eu tava achando que o Red era o Red de Pokémon, então meu voto é pra ele. É uma trampa, acho justo. Vou mandar um e-mail pra Nintendo agora. Eu tenho algumas regras, que é: eu não voto em ruivas, loiras ou cabelo branco. Então eu só posso votar ou na Bayonetta ou na Faith ou na Lara Croft. Vai ser na Faith, porque ela é uma francesa e todo mundo sabe estereótipos desse tipo de gente. Eu não vou dizer, mas todo mundo sabe. Eles desistem de guerras. É isso que você tá falando, né? Exatamente, eu sou um pacífico. Cara, é muito cruel botar a Samus e a Bayonetta nessa categoria, porque eu amo as duas. Mas a Bayonetta... Na verdade, é cruel colocar a Samus, porque a única participação dela em 2016 foi o quê? Naquele jogo de 3DS? Deixa eu... Ela não tá lá. Posso fazer só um adendo? Ela aparece com uma bola gigante, não aparece? Ela é um easter egg no jogo. Deixa eu fazer só um adendo. Ah, tá. Essa categoria, eu e o Peralta, a gente tava tentando achar jogos com protagonistas femininas lançados em 2016, e a gente não achou praticamente nenhum. Então, a gente tá falando de jogos da vida. Ah, tá. É. Enfim, mas, cara, a Bayonetta é a Bayonetta, então tem que ser ela. Tudo bem, eu amo a Samus, Metroid, eu amo Metroid, mas a Bayonetta é... Então, deixa eu falar aqui. Diferente do Star Fox, né, com o Metroid, a Nintendo tá tendo cuidado, principalmente cuidado? DRM, que eu nunca joguei, eu não sei se é ruim, entendeu? Mas as pessoas dizem que o DRM é terrível. Então O Other M não é ruim, o pessoal não escuta, cara. Tipo, cara, o Other M, ele fez uma coisa terrível, que é tipo, olha só, nós temos um personagem forte, uma personagem feminina muito, muito boa, na real. e marcante na cultura dos jogos, que tal a gente transformar ela em um pau mandado de homens? Por que não? Que fica a chorando. Persona, cara, é a pior. É, cara, na a pior caracterização de personagem. A Somos sempre foi assim. A Somos sempre foi assim. A Federação Galáctica mandava uma missão pra ela e ela ia lá. É isso aí. Nas cutscenes do Metroid Fusion, você, pelo amor de Deus, ela tem muito mais personalidade do que aquilo. Ela é tipo uma waifu genérica no Other M. Gente, eu queria perguntar. Eu queria a Thaís foi embora por causa do machismo de vocês. Eu queria perguntar porque não tem ninguém tirando Kagura na lista. Nossa. Não, eu não tô votando na Bayonetta porque ela é gostosa, até porque eu não digo pra isso. É porque Bayonetta é foda. E a Somos também. E a Terra não é sexualizada. Quem? É porque você não tá na parte certa da internet. Obrigado, eu não quero ver a parte certa, não. Cara, a Terra é super sexualizada. Você já viu aqueles pixels? Pô, cara, que lixo. Você vê aquele quadradinho balançando na cara. É, gente, falta mais um voto aí, tá? É, falta eu. Volta aí. Falta eu, mas eu não tô afim. É. Cara, eu vou votar na Terra do Final Fantasy VI, porque é o meu Final Fantasy da vida. Eu acho que dificilmente eu vá encontrar, talvez, um Final Fantasy, um jogo que com tantos personagens e que aprofunde todos eles, onde tem uma personagem feminina que é tão humana, ao contrário da maioria dos jogos, onde os protagonistas são todos B10, fodões e tal. Tá certo que a gente pode botar aqui o Cloud lá na frente, fica meio bolado e tal no Final Fantasy VII, mas pô, um personagem que no começo do jogo ele não tá muito afim de fazer, porque ele não acredita nas capacidades dele e tudo mais, e ele tá fazendo porque ele tem que fazer, que se ele não fizer a missão, ninguém mais vai fazer, e pouco tempo ir ganhando confiança em si mesmo, que nem a Terra. Eu acho que é difícil encontrar uma personagem com um nível de complexidade tão alto. Não foi tão bom você comparar a Terra com o Cloud, porque o Cloud é um babaca e a Terra é legal. Eu queria falar exatamente. Ele é um babaca, até ele se transvestir de mulher e quebrar os paradigmas sociais. Exatamente. Deixa eu só falar uma coisa sobre Final Fantasy VII. É uma merda. Abraço, Phelps. Quebra de paradigmas sociais. Senhor dos Anéis é horrível. Abraço, Phelps. Mas que é muito ruim. Tem que falar alguma coisa. Então é isso, né? A Thaís acho que caiu. É verdade, a Thaís caiu mesmo. Eu perguntei no Instagram, ela não tá respondendo. Acho que ela deve estar sem internet. Mas o voto dela ia ser pra Shiva, cara. Não, ela já tinha votado na Terra. Já tinha votado. Ah, já? Cara, nem... Nossa, eu achei que ela não tinha votado. Fala. É, bem a cara de um machista mesmo fazer isso. Tá certo, Léo. É, você tá achando que ela tá achando que vale mais? Você tá idiota, sabia? É idiota. Ela só tem um machista aqui. Ok, fala aí, quem foi que venceu essa? E a vencedora dessa categoria é a Terra Brandford Final Fantasy VI. Quem venceu essa categoria foi o machismo, cara. Nós estamos objetificando essas mulheres. Eu aprovo. Valem por vocês. Não, cara, é muito óbvio. E qual foi o resultado final desse troféu Baixa Frente Foda-se 2016? Eu acho que a conclusão final é que a nossa opinião não importa. Dragon Quest Builders. O resultado final é que Dragon Quest Builders foi o melhor jogo do ano. É, e vocês vão jogar Duelist e depois me tornem no Duelist. Eu não lembro o meu nick, mas me acha lá de qualquer jeito, dá seu jeito aí. Vamos jogar Duelist, que o Duelist é o melhor jogo já feito. Mas nesse ano é Dragon Quest, mas ficou pra sempre. É Duelist. Lula 3 amanhã. Bora, menino! Yeah.